Eu costumava andar de skate na velocidade, a sensação de liberdade. Eu gostava do vento, eu costumava acreditar em todo mundo, que as coisas eram fáceis, que tudo tinha jeito. Mas o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, tropeçando, caindo, se levantando, correndo. O mundo evoluindo e alguns em decadência, alguns evoluindo e o mundo em decadência. Daqui de cima eu vejo as luzes da cidade, vivendo a vida numa louca viagem. Fingir que é cego, você sublime. Quem é o oprimido? Quem é que te oprime? Merecer o coração diante do cinismo. Coragem e sapiência pra lidar com o realismo. Sistema medíocre, governo pano político. Me leva a triste conclusão que esse país é um precipício. Fingerou, segura no break, se vira nos 30, não se estresse. Cabeça no verso, compa 10, colou no salão no velho oeste. Só que sem perder o juízo, porque vagabundo é mal. Preparo psicológico, humildade e moral. Não tá mal pra quem nasceu na contramão. A corrida é desigual, cabeça feita, realismo. Cada dia é um degrau. Caminhei por mil lugares, vi milhares de pessoas, mais de mil aprendizados, coisas ruins, coisas boas. Agora em algo totalmente novo. Eu corro atrás, eu tenho fé, eu tô aí no jogo. Tamo aí na luta sem perder a sanidade, vencendo o desamparo com personalidade. Intensidade agora em algo totalmente novo. Eu corro atrás, eu tenho fé, eu tô aí no jogo. Tamo aí na luta sem perder a sanidade, vencendo o desamparo com personalidade. Sou Charlie Brown, eu vim de Santos. They don't understand us though. Yeah, they think this shit is funny, you know? I'm over here chilling with my dogs. Brazil, we ride or die. My nigga Chorão, what up, yo? Que lo que pasa? Llegué con toda mi raza, latino con la vaina. Estoy hasta la raya. Nunca duermo en la ciudad de piedra. Sigo mi regla y un mundo sangrino de guerra. A los que creen, saben pero no ven. Se ves de ver a los crees, los verdes se caen. Muchas muertes, así si puso ese. Digo, say, say, say, that's what they say. You could say whatever the fuck you wanna say. Yeah, I'm coming through, yo. They don't know nothing. I'm trying to explain, fuck you Bush. Bush is bullshit for me, you know what I'm saying? I don't need none of that, none of that. I'm Brazilian and I got that shit in my vein. Que lo que é que passa? Cheguei com toda mi raça a concretizar la fuerza. Somos pocos pero locos de São Paulo, Nueva York. Que si que es mejor, uni la conexión. La voz de gueto despierta, es un alerta. Sácame tu Chorão, gringo. Que vino representar respeto y humildad. La unión que nos guía a se expresar, revolucionar. Confisco, persisto, no es su destino. Cristo, asino, Kiko latino. Yo hablo lo que veo, enfrento lo más feo. Pero... tienes un deseo, repite. Inside the society, but deeply. Vamos nos unir. Chorão, Sacramento MC in the house, yo. The drummer man, yeah. Dandara, the Memphis is the champion. Non-stopper, little power marching. Set you on fire, coming to your house and steal your mohara. We say anything, them get slap up, shot in the air. I them a gangster, gangster, gangster. Yeah. Surviving in the cutting, kinda hard to breathe. I'll be the number one stunner, rocking army fatigue. Struggling, bugging, through the blocks of some baller. We stay thugging, lyrical geek slugging. Through the minds of a juvenile convict. Who's raised up in the ghetto, nigga, ain't kinda hard to predict. The future of a king, make money for instinct. Survival of the fittest, like my niggas in Queensbridge. Skate vibrations, cool Charlie Brown. Root boy on the house, don't stop, check it out. Skate vibrations, cool Charlie Brown. Root boy on the house, don't stop, check it out. You front it, blend the smoke from the money. Wanna gonna die hard like Desperado. Ain't you wanna disrespect now your life? So niggas, so many murders are running. Adrenaline so high, gotta get the gun in. Your ass best stop running. Like Mexicans for border patrol bunnies. Ain't that funny? I shot a few rounds, made it roll down. Run this town, the living piss around like some clowns. Todavía yo sé lo que hago. Usted me conoce, yo vengo del palco. Usted sabe como lo hago, entonces un huevo maricón. Que tanto habla shit, yeah. I know what you say, you already did. Pero tú sabes lo que digo y sabes lo que suplico. Pues, divulgo mi nombre Kiko. Kiko, Kiko, Kiko latino. Ha, hablo lo que veo, enfrento lo más feo. Kiko, Kiko, Kiko, Kiko latino. Yo hablo lo que veo, enfrento lo más feo, pero... tienes un deseo, hablo lo que veo, enfrento lo más feo, pero tú tienes un deseo. You know what I'm talking about, y'all. Yeah, yeah, I'ma do it like this, yo. We ain't no po-po's. Nigga don't wanna go broke.